Bom dia, queridos e queridas. A gente vai caminhando no nosso livro de Gênesis, dando um pequeno salto e conhecendo um pouco mais da vida de José. José, depois de ter sido vendido por seus irmãos numa caravana ismaelita, acabou chegando ao Egito, onde foi vendido como escravo e escravo de um oficial, um homem numa boa posição social, um oficial do faraó, capitão da guarda, que o comprou para que ficasse a seu serviço na sua casa. Sempre lembrando que nós estamos falando de um ser humano que foi retirado de perto de seus pais, que foi retirado do convívio da casa, foi mandado para uma terra estranha, não como imigrante, mas como escravo, ou seja, foi sequestrado, forçado a trabalhos, sofreu violência e chegou a uma situação tal e sabe que está numa espécie de desmundo, ou seja, ele foi retirado do seu mundo, ele foi destituído do seu espaço. E ele não tem outra alternativa a não ser se adequar àquela situação. A gente tem muita dificuldade de entender quando hoje olha para o tráfico de pessoas que acontece no mundo, para as pessoas que são abusadas na sua necessidade de imigração ou para o passado recente, né, quando o Brasil recebia traficados e desmundados e retirados do seu contexto, da sua língua, do seu convívio, da sua familiaridade, milhões de negros que vieram constituir parte da nossa nação, não porque aqui viram uma oportunidade, mas porque aqui foram jogados na mesma situação que José foi jogado no Egito. Bom, a primeira coisa é que numa situação dessa, não havendo o que fazer, José se adequa e começa a fazer o seu melhor. E essa é uma característica das circunstâncias nas quais a gente passa, na qual a gente tem sempre duas opções: ou pegar a miséria na qual a gente foi lançada e torná-la mais miserável, ou, atentos ao que está acontecendo à nossa volta, fazer o melhor nas circunstâncias que temos. Foi isso que José fez. E José, muito discretamente, inicialmente, como um escravo recém-comprado, foi tocando as suas coisas, estabelecendo as suas tarefas. E o oficial do faraó aqui, que era com certeza ele mesmo uma liderança, um capitão da guarda, começa a perceber que aquele menino, que chega ali com 17 anos, vai se destacando, se tornando um jovem que tudo que coloca a mão e tudo que faz, faz com muito capricho, faz com muita propriedade, e a Bíblia descreve que a mão de Deus estava com ele, ou seja, ele realmente era bem-sucedido. E isso o leva, ao longo de alguns anos, muito provavelmente, a se tornar o homem de confiança de Potifar. E confiança a tal ponto que o homem relaxou, falou: agora você é o administrador da minha casa. Pode, isso é muito comum. No Império Romano, quem cuidava dos filhos eram escravos, quem educava os filhos eram escravos, quem administrava a casa, o economos, era um escravo. Ou seja, o papel de ser um escravo e fazer esse tipo de serviço, que para nós parece tão estranho, era absolutamente comum, né, nesse mundo antigo. Não era uma tarefa dada aos iguais. O papel era de desfrutar a vida mesmo. E ele, um rapaz bonito, jovem, torna-se atraente para a mulher de Potifar e ela se aproxima dele e ele absolutamente mantém-se fiel. Seu relógio aqui de casa agora. Ele mantém-se fiel a Potifar e a tal ponto que a mulher acaba se irritando e arma para ele Como várias vezes a gente vê armações sendo criadas no nosso trabalho, criadas na nossa circunstância de colegas de faculdade, às vezes nas relações de amizade, no condomínio. As pessoas armam. Armam por quê? Porque não viram satisfeitas as suas vontades, as suas necessidades, o seu desejo. Isso é bastante comum. E aconteceu com José também. E diante da armação, sendo ele a parte mais fraca da corda, arrebentou para o lado dele. Acabou preso. E de novo, as circunstâncias que já eram ruins se tornaram de ruins a piores. Ou seja, ele vai agora não só ser um escravo estrangeiro numa terra estrangeira, mas vai se tornar um escravo estrangeiro acusado de um crime, preso numa cadeia estrangeira. E de novo, nas circunstâncias. Ele faz o seu melhor. A primeira coisa que me veio na cabeça lembrar aqui foi os 25 anos do Mandela na cadeia e como ele e tantos outros que tiveram circunstâncias assim limitadíssimas fizeram o seu melhor naquilo que tinham e podiam fazer. Responderam, exerceram aquilo que a gente chama de responsabilidade, ou seja, a habilidade de dar uma resposta à situação na qual está. E a gente vai ver que, de novo, José, pelo seu temperamento, pela sua conduta, pela sua maneira, constante de ser, acaba virando o cara de confiança, o preso de confiança. Eu morei numa cidade em Minas Gerais, em que tinha um cabo, era uma cidade muito pequenininha, de 3 mil habitantes, tinha um cabo que era autoridade policial na cidade, tinha uma cadeia. E quando o cabo tinha que sair para ir a juiz de fora, ele deixava a chave da cadeia com o preso. Uma coisa muito engraçada, mas que demonstra relações assim que a gente realmente não está acostumado no nosso dia a dia de cidade, de PCC, de violência, de tudo isso que a gente vive. Mas, e o preso cuidava da cadeia direitinho, mantinha limpinho, mantinha tudo direitinho, e José, da mesma forma, se tornou o cara de confiança e a própria cadeia, o próprio espaço do preso passou a prosperar e tudo que José realizava ali ia melhorando a vida coletiva. Essa é uma dica. Olha para onde você está. Se você parar de olhar para a fotografia que você vive e parar de ter pena de você e tentar fazer o seu melhor com as condições que você tem, com certeza a sua fotografia, mesmo sendo muito ruim, como era de José, imagina fotografar a situação dele naquele momento e ele é um estrangeiro, escravo, preso numa cadeia egípcia, sem muita chance de alegar nada que não seja sofrer as consequências. Ao fazer o seu melhor, uma coisa eu quero te dizer: se alguém vai ter alguma chance de sobrevivência após uma cadeia, após um campo de concentração, após uma circunstância de abuso, após uma circunstância de exclusão, vão ser somente aqueles que se mantiveram leais àquilo que é a sua característica, a sua maneira de ser e de fazer as coisas. Quem sobreviveu ao campo de concentração nazista foram aqueles que continuaram pensando no que iam fazer o dia que saíssem de lá. Foram aqueles que se mantiveram leais. E se alguém tiver alguma dificuldade para entender ou ler sobre isso, basta ler um pouco sobre ludoterapia, que você vai ver que essa foi uma observação feita a partir de campos de concentração. De gente que manteve a moral alta e manteve-se fazendo aquilo que era para ser feito, mesmo nas piores condições. E os que tiveram alguma chance estavam entre esses. E isso vai capacitar a pessoa para o momento, aqueles que sobreviverem a isso, porque a coisa é certa. Quem não se mantém assim tem maior chance de não sobreviver à situação difícil que está passando. E aí você pode falar, pô, mas por que que Deus permite um troço desse? Qual não deveria ser durante anos a oração de José, senão a do Salmo 28, Senhor? Por que que parece que o Senhor está indiferente para mim, o Senhor nem liga? Romanos 8 fala, será que Deus é injusto? Será que Deus esqueceu-se? Será que Deus dá vida boa para alguns e vida ruim para outros, assim, porque ele é um tirano? Na verdade, todos nós estamos absolutamente distantes e afastados de pensar em Deus, quanto mais conviver com Ele. Se não é a ação de Deus de ter misericórdia daqueles que Ele quer ter misericórdia, de estabelecer o seu plano para que a paz por fim seja implantada, mesmo diante da rebelião e da maldade do ser humano, se não é Ele tomar a vida da gente e transformá-la, a gente estaria permanentemente virado de costas para Ele, perdidos definitivamente. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso quer dizer que, mesmo diante daqueles que estão de costas, Deus decide, levanta, estende a sua mão e traz. Com que esperança? Com a esperança de que, através desses, alguns dos outros, e o desejo profundo de Deus é que todos se salvassem. Bom, isso vai acontecer? Não. Isso depende de Deus trazer robôs, fazer robôs que ele conduz? Não. Mas ao invés de você ficar julgando as ações de Deus, observa a sua situação de vida. Você que está sendo atingido pela misericórdia de Deus, por vezes num momento extremamente difícil, e dê respostas a Deus de acordo com aquilo que você tem capacidade, com as condições e nas condições na qual você está. A graça de Deus se manifesta àqueles que colocam-se na mão dele e seguem em frente. A gente vai ver o que vai acontecer com José. José é um fenômeno em termos de administração e de capacidade, e eu espero que nos textos adiante a gente possa ver o que realmente José fez. Quando a gente chegar nesse ponto, eu gostaria muito de passar e aprofundar sobre o que é um camarada com capacidade administrativa. Agora, ele só teve essa capacidade pela sua persistência, pela sua constância em ser quem ele era, mesmo nas piores condições. Nosso mundo mimado, nosso mundo de gente protegida, de gente que adora um leite ninho, uma Nutella, é um mundo no qual a gente, quando não tem as melhores condições, responde muito mal, trabalha com muito pouca excelência, dá muito pouco de si. É diante da dificuldade, quando você dá o máximo de si mesmo, quando você se prepara em confiança e sabendo que Deus está, no fim das contas, com a tua vida nas mãos dele, é que você consegue realmente ser preparado para tarefas ainda melhores, ou ser um instrumento de Deus que vai preparar outros para tarefas ainda muito maiores que a sua. Porque José foi grande, mas José simplesmente abriu a porta para que houvesse no futuro, 400 anos depois, um Moisés, que abriu a porta para que houvesse 400 anos depois um Davi, que abriu a porta para que 800 anos depois a gente pudesse ter um Jesus, que abriu a porta para que você possa continuar fazendo parte dessa corrente. Apesar das circunstâncias e da fotografia do momento parecerem muito difíceis, faz o teu melhor. E não fica discutindo se Deus gosta ou não gosta, se ele é justo ou se é injusto. Quem é você para fazer isso? Deus é como um oleiro que está construindo um vaso. Por vezes o vaso está torto, por vezes o vaso não serve, por vezes o vaso tem uma indicação. E ele molda e faz com esse vaso o que ele bem entender. E para que esse vaso realmente se torne útil, não esqueça que parte do processo vai ser enfrentar um forno quente. O que, mesmo que torne para nós uma peça muito bonita ou mesmo uma peça muito utilitária, feita desse mesmo barro, para quem era o barro enquanto estava na fornalha, não foi nada agradável. Que Deus abençoe, que você tenha um bom dia, que o Senhor fique com a gente. Amém.